escravo de amor. Me transformar em tua guarida, anjo protetor.

fique em sintonia com o canal 2. Preciso de ti. E por quantas vezes me ouviste implorando, caí de teus pés para tu voltares para mim. Foram tantas cartas com o mesmo endereço, e telefonemas sem ter um talvez. Fiz tantos pedidos, só tive silêncio. Por isso pergunto pela última vez: quantas vezes mais eu preciso dizer que te amo? Quantas vezes mais necessito provar que te quero? E sem teu amor, minha vida é só desengano. Sou escravo do teu abandono e o retrato do meu desespero. Quantas vezes mais eu preciso dizer que não vivo? Quantas vezes mais necessito suplicar por tudo? Volta, por favor, deixa o outro para ficares comigo. Ou então responda ao meu pedido, diz que não e eu já não me mudo. Quantas vezes mais? Já por quantas vezes te falei, regressa. Disse até palavras que nem sei dizer. A tua resposta foi só indiferença. Por isso pergunto, que hei de mais fazer? Quantas vezes mais eu preciso dizer que te amo? Quantas vezes mais necessito provar que te quero? E sem teu amor, minha vida é só desengano. Sou o escravo do teu abandono e o retrato do meu desespero. Quantas vezes mais eu preciso dizer que não vivo? Quantas vezes mais necessito suplicar por tudo? Volta, por favor, deixa o outro para ficares comigo. Ou então responda ao meu pedido, diz que não e eu já não me mudo. Quantas vezes mais? Queria

estamos.